mais por nós. Como é que faz para modificar essa truculência policial? Desmilitarizando a polícia, desmilitarizando o judiciário e desmilitarizando os políticos, a política brasileira. Não podemos aceitar que a mão do mando das pessoas que têm a lei, o dinheiro e as armas, por favor, usem em prol da população carente. É muito mais fácil encarcerar e matar do que tratar o problema social com dignidade. Nós precisamos de políticas sociais, não essa política de segurança pública de extermínio e encarceramento em massa. Fora a PM, não a repressão! Fora a PM, não a repressão! No caso do Carandiru, os policiais, alguns policiais foram punidos, mas os mandantes estão aí. Sim, os mandantes estão aí. E a gente também, para bater de frente com a impunidade dos mandantes, nós queremos que o Carandiru, o Parque da Juventude, ele não seja um simples parque de dar playboyzada, ir para lá e andar de skate, andar de patins, andar de bicicleta. Nós queremos um memorial para que nunca mais aconteça e para que nunca mais se esqueça do que aconteceu ali dentro. Essa! Massa! Massa de modelar! Massa de modelar! Massa de manobra! Massa de manobra! Massacre! Massacre! Massa! É dizer que nossos mortos têm vozes, que a mídia tem obrigação de cobrar do Estado a punição severa contra esse massacre que aconteceu no sistema prisional, que foi uma vergonha, que o mandante está impune. Quem que a senhora fala que é o mandante? O Pedro Campos ou o Fleury? A mão do mando de gente que tinha a lei, o dinheiro e as armas a seu favor. Por que a senhora acha que demorou tanto tempo para ser julgado, para os policiais serem julgados? É, talvez ia cair na prescrição, ia prescrever os causos. Graças às mães de maio, esse caos veio à tona, né? E nós ocupamos o Parque da Juventude, que para nós aquilo ali tinha que ser o símbolo maior da vergonha do que é do massacre que aconteceu no sistema prisional. Quem matou Ricardo Issa? Quem matou Ricardo Issa? Quem matou Ricardo Issa? Os massacres saíram de dentro dos presídios e ocupou as periferias. Tem devido que meu filho é uma dessas vítimas, né? Em maio de 2006. O que aconteceu com seu filho? Meu filho foi assassinado no toque de recolher dado pela polícia no dia 15 de maio, quando o estado de São Paulo foi sitiado. O estado de São Paulo, ele parou para a população, tocar o terror para a população e ficar dentro de casa para não ver o que eles iam fazer contra nossos filhos. Quem matou, quem matou, quem matou, camelô, quem matou, quem matou, quem matou, camelô. Os massacres continuam, né? Não ficou lá atrás, né? Ele continua, mas dentro das periferias. É, então a gente vê uma relação, porque a gente estamos aqui num gritante como mãe, a gente luta como mãe, porque as vítimas do Carandiru era como se fossem meus filhos, né? Nós somos mãe, nós damos a luz, nós damos a vida, a gente não pode esquecer disso. E as mães deles, né, que já não estão mais no meio da gente, que já partiu, porque o que o Estado faz é isso, eles não matam só nossos filhos, eles matam uma família inteira. Então as que conseguiu resistir, como as mães de maio, ela tá aqui para gritar, porque a dor é a mesma. Por isso que nós somos assim, mãe de maio e mãe do Cássio, a periferia grita. A periferia grita, basta de extermínio, basta dos massacres do nosso povo, porque a gente sabe quem é que está sendo massacrado e quem está sendo encarcerado. Geralmente é o pobre negro periférico. Que a polícia mata. Todos nós sabemos que a polícia mata, mas quem muito mais mata com uma canetada, 10 vezes mais de quem aperta o gatilho, é o judiciário. Para nós, nenhum que está no poder, nenhum que quer o poder, nos representa. Porque foi através de querer esse poder que o Estado de São Paulo ordenou a matança dos nossos filhos. A matança do Carandiru também, né, que foi dentro do Estado de São Paulo. E a gente vem caminhando e visitando vários estados e a política de segurança pública é a mesma. E a política dos candidatos são pior. Porque eles, com medo de perder o voto, eles não tocam na ferida maior do no nosso estado, que é uma chaga, é uma doença crônica. crônica, que é a segurança pública, porque eles sabem que não existe segurança pública e que essa instituição é uma instituição falida, a qual não podemos e não aceitamos como vítima da democracia dizer que a ditadura acabou, porque se a ditadura tivesse acabado, eles esqueceram de avisar para a polícia. Polícia fascista!